abandonada, chorando sem mãe. Junto estava um bilhete explicando que não era só por ingratidão. Sua mãe é mãe solteira, uma simples lavadeira que vive da profissão. Pede alguém que tenha pena desta criança pequena e tenha compaixão. A criança chorava, chorava, chorava, chorava sem mãe, chorava sem mãe, em pleno jardim, chorava, chorava, deitada no chão. Chegou o jardineiro, teve compaixão daquela criança deitada no chão. A levou para casa, cheio de emoção. Obrigado, jardineiro, por salvar esta criança da triste situação. A criança chorava, chorava, chorava, chorava sem mãe, chorava sem mãe, em pleno jardim, chorava, chorava, deitada no chão. Chegou o jardineiro, teve compaixão daquela criança deitada no chão. A levou para casa, cheio de emoção. Obrigado, jardineiro, por salvar esta criança da triste situação.